Pessoal, bom dia. Quando eu chamo o Xandoca de professor na rádio, é justamente que eu quero aprender e a convencer vocês a bater palma dessa forma. Que hoje é um dia feliz, é um dia que deixa Piquet Carneiro em alerta, onde é mais um dia que nós tentamos colocar dentro da mente de cada um de vocês que a paz, realmente, como o Xandoquinha muito bem falou, tem que reinar. A cidade de Piquet Carneiro é uma cidade pacata. Como bem falou o meu amigo vereador de Nômades, tem melhorado e tem evoluído. Desde 2009, dentro da administração do nosso prefeito Expedito, onde ele coloca à disposição o seu governo, o seu mandato, à disposição principalmente da juventude e do homem do campo, onde ele, em atenção à juventude, já conseguiu melhorar a situação dos campos de futebol, das quadras de esporte, das praças esportivas. E aí, ainda já estou sabendo, prefeito, que tem mais novidade para que a nossa juventude seja assistida e seja colocada à disposição, mais ainda, à administração. Tinha que dizer do meu voto que seja favorável a esse projeto e dizer também que a Câmara já partiu na frente dentro da iniciativa, onde nós colocamos o dia 19 de novembro como dia instituído, dia municipal de combate às drogas, que nós devemos associar também a esse dia, o dia da paz em Piquet Carneiro. Então, pessoal, queria aqui também lembrar que também foi instituído pela Câmara o dia do universitário em Piquet Carneiro, que é o dia 18 de dezembro, que foi instituído isso em 2010, né, vereador? Em 2010, e dizer que a Câmara, nesse momento, sente-se feliz por participar desses momentos históricos de Piquet Carneiro, dentro dessa evolução da Câmara em Piquet Carneiro, onde ela tem conseguido mostrar toda essa evolução juntamente com a população. Então, um abraço a cada um de vocês e parabéns pela iniciativa da Câmara.